782, no solo 10, livra direita, 1211. Direita, solo 211, azul 10782. Solo Salvador, o 2782, azul e branco. Sim, azul 782, chega via Aquilo para o pátio 3. Via Aquilo para o pátio 3, 2782, azul. 0 da 3858. Lima, tenho no zero. Lima, tenho no zero, no zero, no meia. Decolou 02, controle 119.8. 119.8, TAN 3858, boa. Vai aguardar só alguns minutos, que a aeronave que decolou à frente, cumpre o mesmo destino, perfil de saída, e solicitação do controle, que o senhor aguarde alguns minutos, ok? Certo, eu aguardo, no 09. Tá, 3815143 a bordo, 350 galeão. 9,6 livre decolagem, 1,0, vento 1,60 graus com 11,9. Livre decolagem, 1,0, 1,6. Tá, 3815. Salvador, boa noite, 3305. Final Correio Salvador, boa noite, o TAM 3305, final ILS, visual. TAM 3305, muito boa noite, continue a aproximação aguardando a autorização de pouso, informe se está molhada, e a altímetro marca 1022. Ciente, prosseguindo aguardando a autorização, 1022, gente, pisa molhada, 3305. Gol 1096, decolou agora 16, controle 119, decimal 8. Decimal 8, muito obrigado, boa noite. Boa. Tá 3305, tem livre pouso, pista no 0, vento 16, 0 graus, com 99. Ciente, livre pouso, tá 3305. Ali mantém, pista no 0. Ali mantém, tá 3815, pista no 0. T05 no solo, 119, livre à direita, ano 211. Direita, 211, 3305. Salvador, boa noite, TAM 3305, siga via Alfa Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, TAM 18 no 5, sem livre decolagem, pista no 0, vento no 5, 0 graus, com 12 nós. Livre decolagem, zona 0, 3, 8, 1, 5. 5 decolou os 2-1, no controle 119.8. 19.8, vou chamar, obrigado. Passou de Oxané 63, para Guarulhos 360, informação para o número 4. Oxané 63 prepara a saída da área, aguarde 1 minuto, cópia. 3.3.4. Prossiga. Autorizado 360 para Guarulhos, Airplanos Luna 0, decolada pista 10, saída da El, Leda, Túnel de Sol. Receptor Airplanos Luna 0 e segue conforme a rota. Controle 199.8, transponder 5132. Correto, Chinei 6303, chamar o feedback do somente. Salvador, boa noite. Azul 4235, LS, pistão no zero. Azul 235, muito boa noite. Continue a aproximação. Reparte com o ônibus com a pista. Informe chuva leve sobre o campo. Pista molhada. Sente, Azul 4235. Azul 4235, visual com campo 800 pés. Sente, livre pouso no zero, vento no 70 graus, 14 nós, pista molhada. Sente, Azul 4235, livre pouso, pista no zero. Para casa. Olha, rapaz, 084. Alright, to copy, to clearance. Go ahead. Where is this internet, please? Destrute San Divine, Europa 084. Durante as 4980, escute a informação alfa, prepare a PUCA e aguarde conta. 350 para esse. No solo aos 4-2. Livre direita, solo no 2-1-1. Direita, 2-1-1, 4-2-3. Fala Salvador, boa noite, Azul 4235, Livrão. Boa noite, Azul 4235, siga ver Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9 para Azul 4235. 880, cotejamento correto, check parado, check 090. Salvador, Europa 081. Europa 081, we are checking your flight plan. Stand by more a minute, please. Stand by, Europa 081. Europa 084, I read your copy, it's clear. Behind Europa 084. 282 Madrid, flight level 370, Europa Zulu 44, takeoff runway 10, after takeoff left turn, the departure is Romo, Mike Oscar, and the transition, Gilubi, Delta, India, Lima, Informe Bravo. Salvador Control Frequency 119.80. Stand by a minute to copy the squawk hold. Copy, standing by for the squawk. It's clear, 34 to Madrid Barajas, flight level 370, after departing runway 10, left turn, confirm the first point, we are clear. The departure is Momo, Mike Oscar, and the transition Gilubi, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, then up as Zulu 44, then according to flight plan route. Copy, let's turn to Momo, transition Gilubi, and up as Zulu 44, Europa 084. Okay, so the control 119.80. 119.80, Europa 084. Feedback's correct, come back to feedback startup. Copy, we are clear for Pusan Star, Europa 034. Okay, Pusan Star, are clear, will you come back to taxi? Clear to Pus, we'll call to taxi, Europa 034. Russian Air 63, Sama 3, Sponsor 1, respect to me. 2-4 está visual, avistou com 1300 pés. Livre pouso, pista na 0, vento na 60 graus, com 13 nós, pista molhada. Autorizado pouso, 6224. Oi, Salvador, uma boa noite. Eu vou 1888, uma milha 2 terno, pista 1-0, trem baixo travado. Pula 888, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Chuva leve sobre o campo. Pra cheque, o vento está de 60 graus com 12 nós e a última aeronave avistou a 1300 pés. Gente, vou 1888. É 224 da Ocean, no solo 53, livre direita, 1211. Direita 211, 6224. Solo Ocean, 6313, para o site com 136 a bordo. Temos 4 horas de autonomia, alternando o galeão. 6224, livrou? 3-3, siga via Índia no ponto de espera 2-18-95, ajustando a 0-2-2 no voo. Índia, ponto de espera 2, pode confirmar para mim a frequência? 118-95? Sim, 18-95, frequência da torre. 118-95, obrigado. Canega 224, siga via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, 6224. Azul 4980 para o estado de acelamento no Vietnã. Sim, 4980, agora instante. Passando 80, com a equipe de solo. Assim que a sua esquerda do portão 3, está autorizado o feedback de acelamento. Sim, Alfa Romeo 0, completamente pronto. 6303, a linha mantém no zero, preparo para decolagem imediata assim que autorizado. Ok, a linha mantém, esperando decolagem imediata quando autorizado, 6303. No triplo 8 no solo, aos 5,6, livra direita, no 2-1 no 1. Direita, 2-1 no 1, triplo 8. Chané 63, 1-3, vento no 5, 0 graus, com 10 nós, em livre, decolagem, sistema 0. Autorizado, decolagem, sistema 0, Chané 63, 1-3. Siga via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette. O Gol 1888. Salvador, boa noite, Rio 5972, baixou e travou, passando Sintra. Boa noite, Rio 5972, continue a aproximação, agora na autorização de pouso. Visibilidade de 4.000, teto de 1.200, vento é de 150 com 10, altímetro marca 1.022. Estado de 22, aguardando a autorização de pouso, Rio 5972. Turn around the gate, then follow the Embraer of Azul until holding point from the U10. There are tower 1 with 8.95. Copy. Can you confirm where is the Embraer 2? First turn around the gate, once you are being gate 6. Copy inside, they're giving the way to the prayer and clear to holding point level 10. Confirm the frequency? 118.95. The base clock code is 5146. Block. Block. Did you got 5146? Would you back please? Juliette 1-3-8. Acesso a Juliette 1-3-8. Sim. E isso, para o Prossiga. Reporte de turbulência na força final. Não, negativo. Valor negativo, Europa Telefone. Base clock code is 5146, ready back please. 5146, spoken Europa Telefone. Okay, how many people on board are there? People on board, it's 229R plus... what? 10 of group. Total 239R. 239 and tank, good flight. Hold the point, tower 118.95. Copy, thank you, 118.95, Europa 34. Moda na escuta do 6224? Afirma, prossiga, 6224. Poderia apenas um teste de fato saída prevista para Aracaju, para o 6224? Pituca, jama após jama direto, sendo o nível superior no 9-0. Para o táxi, o azul 4980 está com 62 a bordo, 3 horas e 40, Fernando Maceió. 4980, siga via Índia 1895 no ponto de espera, 1022, ajuste bom voo. Via Índia, ponto de espera, Torres, Uno no 895, ajustado no 022, obrigado, boa noite. Salvador Europa 34, just to confirm, are we clear to proceed to holding point or we must wait to the opposite traffic 77 of all? We follow the track of Azul, starting the taxi. Can you see? We understood, following an embargo of Azul. There is it. We are Europa 34. Lembrado, Juno. Obrigado. Salve, Salvador. Bom dia, Rio. Lembrado, sexta. Explosão na sexta. Bom dia, Rio. Siga via Alfa, quilo para o Pátio 3. Alfa, quilo, Pátio 3. Lembrado, sexta. Boa noite, é o Azul 4980, no ponto espera pronto. Boa noite, 4980, a linda cola no 0, Zantuno 0, 4, 0 graus, 11 nós. A linda cola, o Azul 4980. Nós 80, decola agora 05, controle 119, decimal 8. 198, Azul 4980, boa noite. direct flight clear to land up and take off, runway 10, wind 150 degrees, 12 knots. Clear for line up and take off, runway 10, Europa 084. Decimal 8, transponda 51943. Após Caju, segue Cofanota. Sorry, Salvador, gol 1970, boa noite. 1970, muito boa noite, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso, informa a 2330 da Europa, alinhando com decolagem já autorizada. Ciente, aguarda, 1970. Pode quando visual, informa a pista molhada, chove só nas vizinhanças, no campo não chove mais não. Ciente, repórter visual, 1970. Visual, fauna 0970. Tem livre pouso, pista na 0, vento no 40 graus, com 11 nós, 1970, da Gol. Livre pouso, na 10, Gol, 1970. Europa 084, airborne at 09, contact approach 119.8. 118.8, Europa 084, vai. Vai. Salvador, Sideral 9973, com informação Bravo, autorização 360 com fins. Sideral 9973, boa noite, prepara a saída da água, alinhando do copo. Corrigindo. Dá, meu amigo.